salve favela. Aê, essa vai especial pro meu mano Gri, bonde do 71, titi. Ei, um teco na farinha, um trago no cigarro, um gole no Red Label, um 38 refrigerado na cinta Glock de 30. Tensão redobrado, o bagulho tá lombradão, a tropa tá organizada, fiel de furo e granada, vai achando que é mamão. 60 mil no pescoço, como não chama atenção? Elas descem até o chão, fala que ama o pai, o golpe tá aí, parceiro, cai quem quiser, rapaz. Afirma só paga a vista, só nave importados, moleque pique Dubai, só paniquete na casa, o bonde só 71. Só pensa estelionatário, Castelo e Madrid, controla as ruas do rádio. No morro fecha os braços, o ritmo é Paquistão. Salve do cachorro louco, de acapente envergadão. Nós fiel na mesma mão, reunião pátio lotado. Só bandido de respeito, leal, crime organizado. Nas raios, mano pesado, nas ruas, raja de fauna, volanda, axé Teixeira, bicho pega geral, GA 062, tá no coração, meu parceiro. Uns nasce pra matar, outros vem pra fazer dinheiro. Goiás, Rio de Janeiro, Ceará, tá lacrado. Deus, menino, é o elo da corrente, leal, fia facção. Fia facção, fia facção. Nós é o elo da corrente, o bonde mais milionário é a tropa do 71. Dos mano mais visionário, é golpe em cima de golpes. Menino lucra milhão, afirma é rico e milionário. O bonde é brabo, Paquistão. Nós é o elo da corrente, o bonde mais milionário é a tropa do 71. Dos mano mais visionário, é golpe em cima de golpes. Menino lucra milhão, afirma é rico e milionário. O bonde é brabo, Paquistão. Nós não paga simpatia, com nós bagulho é sério. Os cria tá pesadão, só a casa, só antiaéreo. Dinheiro brota do nada. No bolso, plaquei de 100. Elas gozam que é sua cota, a vida é curta, vem que vem. Elas de Audi, Citroën, sem limite no cartão. Ouvindo um Racionais na favela, nós de pião, tá palmeado, tranquilão. Tá paz minha comunidade, Deus é o dono do lugar. Nós incomoda a sociedade no morro, só de verdade. Respeito pega a visão, só quero o que é meu sem crescer os olhos nos irmão. Dream, postou de acasão, rastando a braba no grau. Só pente caracolzão, manifesta é marginal. A diferença é social, o preconceito além da. O estado vem pra matar, pra oprimir trabalhador. Muitos ainda não entendeu a razão de nós ser assim. Quantos de nós já morreu só por ter nascido aqui? Eu jamais vou omitir a real de um sofredor. Quando nós sair daqui, mostrar que nós pode, morou. E assim, ladrão, a favela também pode. A favela venceu. E quando ela vence, o sistema fica indignado. Salve GA 062, é nós, a Edri. Menor Escobar, Zequinha, Leque Nose, Escamoso, Novim, Shark, Albernaz, Vugo Braz, Juliano, Felipe das Cotas, Nexter, Linkar, aê Playboy, Diomídio, Douglinha, é nóis que tá a favela, até a última gota de sangue, ladrão. Nós é o elo da corrente, o bonde mais milionário é a tropa do 71. Dos mano mais visionário, é golpe em cima de golpes. Menino lucra milhão, afirma é rico e milionário. O bonde é brabo, Paquistão. Nós é o elo da corrente, o bonde mais milionário é a tropa do 71. Dos mano mais visionário, é golpe em cima de golpes. Menino lucra milhão, afirma é rico e milionário. O bonde é brabo, Paquistão.